Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trans, uma sessão de audio-hipnose, sempre aqui na SBSR. E hoje começamos com um disco novo, voltam 5 anos depois. Trio germânico Dictaphone, constituído por Oliver Dorrel na eletrónica, baixo e guitarra, Roger Doring no saxofone e clarinete e Alex Stoys nos violinos. Uma produção que demorou algum tempo, mas a espera valeu a pena. Chama-se APR 70, edição Dano Valley Records. Começamos a sessão de hoje com Stanko, música para os Dictaphone. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois dos Dictaphone, produção portuguesa Atmosphere, nasce da reunião entre o músico português João Felipe com os italianos Nicola Alessini e Saro Consentini, uma edição saída no passado dia 18 de outubro, a explorar as atmosferas do jazz e da música ambiente, para continuarmos agora mais profundamente em sons jazzy. Till Brunner, um dos mais famosos músicos jazz alemães da última geração, de Till Brunner, Oceana. Por lá, o tema de Peacocks. Thank you. Peacocks para Till Brunner, fomos até Concetta, o projeto de mais um italiano por aqui, Giuseppe Cordaro, a misturar os sons neoclássicos com ambiente, da última edição Origin, o tema Six. Logo a seguir, termina agora o projeto de Shella, músico dos Riding Pânico, a solo editou Rubato, por lá Vagalume. Para seguirmos com um dos destaques de hoje, Colin, mais uma mudança na carreira da francesa Cécile Schott, a juntar à sua música eletrónicas e muito mais sintetizadores. O último disco chama-se Flame, My Love, Frequency. Vamos ouvir One Warm Spark. Thank you. Thank you. Lá em cima, uma das novas para o disco mais recente de Colleen, ouvimos One Warm Spark. Depois, duas ideias que se juntam na estética. Primeiro, Rafael Antonini Sarri, de The Shameless Years, Our Age Negative. Brockvon vai logo a seguir, o projeto BV Dub, com With Broken Wings and Giants Tall. Para quase no final do entranse de hoje, seguimos com mais um disco novo, About the Journey. Projeto que mistura a música pós-rock com o ambiente vem de Leicestershire, John Atwood, Yellow Six, de About the Journey, Death of Nostalgia, Further Back. altura de fecharmos esta sessão do In Trans All On Mill, projeto de Alex Molly em fundo com Arpon, dizer-vos que este programa e outros estão disponíveis em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa podem encontrar os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Eu despeço-me até de hoje a 8 dias. Boa noite, até à próxima.